Se os seus sonhos são apenas lágrimas caindo no chão. Mesmo assim hoje, não pare de sonhar. Você precisa acreditar. Não, não, não, não, pare de sonhar. Não pare de sonhar. Você tem que acreditar. Oh, acredite. Acredite que ele existe. Acredite que ele existe. Acredite que ele existe. Oh, acredite no seu sonho. Aê. Não deixe que as lágrimas que escorrem seu rosto adormeçam seus sonhos. Não deixe que a derrota enfraqueça seu sonhar, mas que se fortaleça com o aprendizado adquirido. Não deixe que o tropeço nas pedras impeça seus objetivos, porque esse é o preço da vitória. Deus te prometeu a glória, mas não falou que seria fácil alcançá-la. Pense nisso, irmão. Se a chuva pode virar rio. Persevere, espere a reta após a curva. É tipo o arco-íris que só vem depois da chuva. Se as lágrimas desabam, nem tudo está perdido. O sonho só acaba quando torna-se esquecido. Não se dê por vencido. É quente seu presente. Levante e ande em frente. Faça parte do banquete. Ansiedade devora. Mas tudo tem seu tempo. Veja a flor das 11 horas no cronômetro perfeito. Sujeito contra o vento, murmura, desconjura. Nem ao menos agradece que a armadura não perfura. Brandura pede a alma, o pecador se amor não sara. Na dor só tem a calma e a missão, varão, não para. Eu não vou parar. Não, não, não, não, não, não. Pra pensar. Acredite que ele existe. Acredite que ele existe. Oh, acredite no seu sonho. Se a chuva pode virar rio. Thank you. se o rio pode virar mar. Porque os meus sonhos não vão se realizar. Acredite.